Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Fernando Simões Pascoal, capelão do Carmelo da Santa Teresa em Coimbra, diretor do Centro de Espiritualidade de Santiago, assistente da Caritas Christi, assistente do Instituto Secular da Sagrada Família e assistente do CPM na Diocese de Coimbra. Procuraremos também falar da Irmã Lúcia e do Carmelo de Coimbra, onde fez clausura durante vários anos. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Senhor Padre Fernando Pascoal, vou-lhe colocar a primeira questão. A primeira questão que eu vou colocar tem a ver com a vocação. É um assunto que, para tudo que gosto muito, e pronto, a gente já sabe, quando há um sacerdote, pela primeira vez que eu tenho esta conversa na rádio, sempre começo pela vocação. Do outro dia eu falava com o Padre Orlando e o Padre Orlando já dizia, pronto, é pela vocação. E é, pronto, é um assunto que me diz muito, é um assunto muito importante. Acho que Deus é muito nosso amigo. Não estou a falar consigo daquela vocação que todos nós temos, a vocação para a família, como dizia João Paulo II, como temos duas vocações. Uma para a família, mas depois outra vocação específica, uma vocação mais para a perfeição. E é desta que lhe vou falar, do sacerdócio. Portanto, aquela vocação em que vai ter a obrigação de santificar cada um na sua vocação. Há quem diga que a vocação é como que é como que muda tudo sem nada mudar. O que é que lhe parece? Acha que a vocação muda tudo sem nada mudar? Concorda com esta definição? Bom dia, Armando, e bom dia a todos os radio-ouvintes. E é com muito gosto que estou assim consigo a participar neste programa. E pregou há pouquinho aí uma realidade que essa sim é comum a todos nós, que é a vocação à santidade. E depois, nas diferentes realidades, somos convidados a ser santos. Eu costumo dizer muitas vezes, e em trabalhos que realizo, que não somos nós que temos vocação. É a vocação que nos tem a nós. A vocação é muito maior. No fundo, eu experiencio cada vez mais na minha vida que é esse chamamento que Deus me faz, e não só desde que eu existo, há 52 anos, daqui a pouco tempo, mas desde toda a eternidade. E este projeto eterno do amor de Deus, no qual me sinto plenamente envolvido e cada vez mais surpreendido e maravilhado com esse amor de Deus, e daqui a poucos meses também faço 26 anos de padre e sinto-me hoje mais feliz do que há 26 anos atrás. Eu costumo dizer que não acredito que haja ninguém mais feliz do que eu no mundo, precisamente fruto deste infinito amor que mudou a minha vida, mas já vai mudando passo a passo. E há um caminho longo que tenho feito, quer como padre em muitas atividades na diocese e fora da diocese, mas mesmo antes de ir para o seminário, a surpresa do amor de Deus me foi encontrando, e eu durante alguns anos fui resistindo, até que depois, em determinado momento da minha vida, eu lhe tive que dizer que sim, e a partir daí tudo se transformou e vou sentindo que cada dia um apetite maior, um gosto maior de existir, um sentido maior até para a minha entrega às pessoas, nos serviços que focou, nos outros onde estou envolvido, porque além disso ainda há outras atividades que tenho na diocese, mesmo fora da diocese, que significam muito que a minha vida só tem sentido na medida em que eu me abro a esta experiência do amor de Deus e procuro ser, no meio também das minhas debilidades, mas procuro ser para os outros um pouquinho a ponte dessa experiência e da vida que levam dentro de si. Padre Pascoal, enquanto falava, eu escrevi aqui, numa folha que tenho aqui de papel branco, surpreendido e maravilhado. E de facto assim é. Pronto, é pena que, pronto, muitos, sei lá, que nos estão a escutar, que não estejam a ver esta realidade. Mas isto é maravilhoso, porque realmente Deus Eu recordo-me quando era garoto, imaginava Deus longe, a uma distância enorme, quase sem ter tempo para nos escutar. Afinal, Deus tão próximo, tão grande e tão próximo. Eu esta manhã, antes de chegar aqui, até porque estamos a gravar o programa, não está a sair em direto, eu refletia no Evangelho de hoje. E a primeira coisa que me ocorreu a mim e a outras pessoas, ocorre em outras, e era exatamente esta. De facto, um Deus tão grande e que se faz tão pequeno. Às vezes é o inverso. Nós fazemos exatamente o contrário. Tão pequenos e queremos nos tornar tão grandes. Mas, pronto, isto é assim. Nós não somos... Tanto temos a carne que nos puxa para baixo. Portanto, é assim. É pena que, de facto, a gente... Como há pouco dizia, às vezes faça um pouco de resistência, porque fazemos todos. É a nossa tendência natural, é para fazer um pouco de resistência. E portanto, mas pronto, nunca tarde e é bom. É bom quando, de facto, a gente desperta, porque realmente isto é o que o senhor dizia. Sinto-me feliz. Aliás, eu costumo dizer, costumo ver ao meu barco, os casais podem ser muito felizes, mas não são mais felizes do que eu. Portanto, não invejo ninguém, porque o facto de ter ido para o sacerdócio torna-me mais feliz do que os outros. E eu está com mais de 80 anos. E muitas vezes lhe ouço também dizer, se tivesse que voltar hoje, eu exatamente faria exatamente o mesmo. No fundo, vem no seguimento do que acabou de referir. Não sei se quer dar aqui mais alguma coisa, senão eu coloco-lhe outra questão, e que é a seguinte. Sr. Padre Pascoal, concretamente, portanto, há pouco disse-me que, portanto, que às vezes okay, ainda fez alguma resistência. Como é que descobriu a vocação? Conte-me lá. Ou conte-nos lá. Eu não a descobri, ela foi-me descobrindo. E eu fui-me deixando de fazer. Foste deixando de seduzir. Fui-me deixando de seduzir. Ouvíamos no domingo passado, não é? O profeta Jeremias dizer isso. Eu também fui lutando um pouquinho, como disse, durante alguns anos. Mas, fundamentalmente, a grande experiência veio pela oração. E este sentido... Claro que houve uma experiência que eu tive quando tinha 19 anos e estava na Universidade de Coimbra, em Matemáticas. E num dia 10 de janeiro de 82, numa experiência que eu tive com Jesus, é que só lhe pude dizer, a partir de hoje, é só o que tu quiseres. Porque, precisamente, durante alguns anos eu fui resistindo e ele foi fazendo... o trabalho. E foram 3 meses bonitos e de experiência muito grande que eu tive de oração, desde esse dia 10 de janeiro de 82 até à quarta-feira santa, depois em abril, e aí ficou claro que Deus me chamava a ser padre, e por isso depois fui ter com o meu pároco e ele encaminhou-me para o reitor do Seminário Maior de Coimbra, e o caminho tem sido esse ao longo destes 32 anos. Que faz no próximo dia 5 de outubro que entrei no seminário. E seja esse dia 10 de janeiro de 82, seja o 5 de outubro de 82, ou seja agora cada dia, a experiência que eu faço é a mesma, é sentir-me permanentemente envolvido por esta novidade do amor de Deus. Sr. Padre Pascoal, Deus chama-nos das formas mais variadas. Se nós perguntarmos, e eu pergunto, é aquela tentação que eu tenho de perguntar aqui na rádio, como é que foi a vocação? Não por uma questão de curiosidade, mas para ver a beleza, como Deus nos chama. E nos chama de formas diferentes a cada um de nós. Pronto, nós temos é que estar atentos. E eu vou falar, numa coisa que já tenho falado muitas vezes aqui na rádio, que é, e hoje... tenho mais justificação do que se calhar os outros dias. Santa Teresa do Menino Jesus, tão novita, não é? E ela sentia-se, portanto, não se sentia em paz, vou chamar assim. E eu digo que tem razão porque, pronto, estamos a gravar este programa no Carmelo de Coimbra. E portanto, Santa Teresa de Jesus era uma carmelita, e portanto, as voltas que ela dava, ela foi falar com o sacerdote porque sentia vontade de ir para um convento, mas pronto, o sacerdote certamente achava que não era a altura, e ela foi falar com o bispo, e o bispo, pois ela ainda é muito novita, não é? E ela acabou por falar com o Papa, que não há dúvida nenhuma que, pronto, Deus chama-nos de muitas formas, mas às vezes vamos fazendo resistência durante algum tempo, outros, portanto, ficamos impacientes e desejamos realmente que se mostre e que seja possível, que foi, no fundo, o caso dela. E hoje, pronto, hoje que falamos das Carmelitas também, e vamos falar ao longo deste programa, dizer que Santa Teresa de Menino Jesus, portanto, Madre Nenhuma, é uma santa com quem eu já aproveito para dizê-lo em público. Não costumo dizer em privado, mas tenho muita devoção com ela. Há muitos anos, e também vou dizer em público algo que nunca disse. Mas acho que hoje, pronto, tem justificação para ela ser carmelita. Eu espalho-lhe muita devoção. Aqui largo uma pajela, além de largo outra, além de largo outra. E eu penso que ela me compensa com tudo isso. Às vezes eu digo, pronto, assim, num grupo restrito de amigos, ou até na catequese, para os miúdos, e digo, olha, Santa Teresinha, a mim faz-me tudo quanto te peço. E pronto, não digo isto por, pronto, por vaidade, por orgulho, mas quer dizer, sinto que ela me protege, me guarda, e acho que vale a pena. Aliás, aquela pajela que ela tem, daquela oração muitíssimo bonita, com as 24 glórias, eu todos os dias garrazo e peço por mim, peço por outros, pois graças, pronto, acho que é uma coisa interessante. Lá cima aquela serra, junto àquela ermida, mora lá uma mulher chegada, outra vizinha. Lá cima aquela serra, junto àquela ermida, mora lá uma mulher chegada, outra vizinha. Testemunhos lhe puseram que ela andava de amores, que ela andava de amores com sacerdote de missa. Sacerdote anda arrastado, ela paixão não na tinha. Chega-te aqui, traidora, se não te tiro a vida. Quer me tires, quer não tires, eu confessar-me queria. Lá cima o altar mora aos pés da Virgem Maria. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Fernando Simões Pascoal, capelão do Carmelo da Santa Teresa em Coimbra, diretor do Centro de Espiritualidade de Santiago assistente da Caritas Christi, assistente do Instituto Escolar de Sagrada Família e assistente do CPM na Diocese de Coimbra. Ao longo do programa, procuramos falar também da Irmã Lúcia e do Carmelo de Coimbra, onde fez clausura durante vários anos. Sr. Padre Pascoal, descobrir a vocação e aceitá-la com vista à santificação pessoal, como há pouco referia, e também dos outros, isto é marcante, é atrevo-me a dizer que é radical, não? Espero que sim. Pelo menos procuro que seja radical e o mais radical possível da minha parte, mas como dizia há pouquinho, as minhas debilidades por vezes não me deixam viver essa radicalidade como eu me sinto chamado a vivê-la em determinados momentos. Mas também aí procuro fazer caminho e ir permanentemente numa atitude de discernimento, procurando confrontar-me com Deus e com quem eu me acompanho, para ir procurando dar os passos sempre mais certos que sou capaz também nesta entrega. Sempre que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido, ou eventualmente, se tivesse seguido outro caminho, o que é que lhe parece? Ai, só já duvido que foi a coisa melhor. Pois, aliás, essa pergunta se calhar é desnecessária, porque já há pouco tinha não podia ter sido outro modo. Claro que depois da minha vocação e o meu trabalho na Diocese, e eu já passei, como disse, por muitos serviços, desde a nível de pastoral com jovens, ligado também à universidade, pastoral do ensino superior, aqui na penitenciária já estive também uns tempos, no hospital mais ligado à psiquiatria. Estive como pároco, onde gostei muito, fui formador do seminário maior e também um ano no menor. Qualquer dos serviços me satisfazem, e quando qualquer dos serviços eu digo que gosto de estar. Agora, este grande apelo que eu experiencio, que é ser muito a ponte na escuta das pessoas e na formação com os adultos desta integridade humana e cristã. E a minha vocação surgiu muito nesse sentido, com quatro facetas, e que eu, no tempo de seminário, não encontrei a resposta a essas quatro linhas, e no dia da minha ordenação de padre, à noite, alguém me partilha da experiência que levava dentro de si, de um movimento eclesial que existia há 6 anos e que se chama Mambré, e que eu só lhe pude dizer nesse dia que aquilo que eu buscava e pensava que tinha que caminhar sozinho, me senti ali mais uma vez beneficiado e agraciado por Deus com o conhecimento desse movimento como resposta àquilo a que Deus me chamava. Há pouco dizia, portanto, o dia da minha ordenação, e enquanto falava ocorreu-me o que o Papa Bento XVI um dia disse no dia em que foi ordenado. Eu acho isto, pronto, belo, portanto, quem nos escuta, pronto, pode não achar, mas para mim é maravilhoso. Ele dizia algo parecido com isto, já não consigo dizer bem o que é que ele referiu, mas ele acabou de ser ordenado e dizia que via nas pessoas como que uma certa ansiedade, não em relação à pessoa dele, mas à pessoa do sacerdote. Portanto, isto no seguimento do seguinte, havia como que uma determinada expectativa em relação a quem o via, não como pessoa, mas como sacerdote, na esperança de que isso, pronto, faça bem às pessoas e aproxime de Deus. Portanto, acho isto, portanto, de uma beleza extraordinária. Se calhar eu não consegui dizer bem, mas eu penso que tenho isto para aqui. Tenho. O dia da minha ordenação foi o mais importante da minha vida. Descobri o que o sacerdote significa para as pessoas que depositaram, não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação, pela força do sacramento que tinha acabado de receber. Portanto, isto de facto é, pronto, para mim, eu acho isto belo, não é? Mas sabe que a nossa vida de padre só se concebe nesta oferta às pessoas. Sejas como nem for, nós não somos ordenados para nós. Aliás, o cristão não existe para si, né? Existe para ser sempre a experiência de Deus para os outros, seja na família, seja no trabalho, seja inserido na comunidade a nível eclesial ou a nível social, político, a todos esses níveis. Mas podemos dizer, por obrigação do ministério que a Igreja lhe confere, e por isso reconhece como aquela tal questão de que é possuído pela vocação, neste caso ao ministério ordenado, do serviço ministerial como padre, é uma vida entregue. Nós não podemos estar presos, seja o que for, a não ser esta atitude profunda de buscar sempre só aquilo que Deus quer. E por isso o nosso ser homem vai todo ele envolvido desta entrega. E só quanto mais eu me entrego e me dou aos outros, mais me sinto ser eu próprio. E precisamente quando me nego a mim, é quando eu procuro guardar para mim qualquer coisa. E quando eu me deixo envolver pelo amor de Deus e animar por ele um projeto para fora de mim, entrando aos outros, eu de verdade sinto que a minha vida aí tem sentido. Quando se passa ao contrário, quando me viro um pouquinho pelo egoísmo, procuro centrar-me nas minhas coisas, é o disparate certo. E então tenho que refazer o caminho e avançar. Nós, dizia há pouco, nós não somos ordenados para nós. Aqui está de facto a radicalidade. Isto, é pena que os fiéis, leigos, muitas vezes não olhem para este aspecto. Neste caso, o padre, este, o outro, não interessa. Quer dizer, acaba por deixar tudo. Deixa a família, deixa se calhar um casamento, deixa... para ouvir os outros, como há pouco dizia, portanto, que dava prioridade, portanto, ouvindo as pessoas. Eu estou a pensar que há anos ouvi e fiz a retenção disto. O seminário do reitor do seminário, neste caso de Liseu, em que ele dizia, não, portanto, eu vivo, o meu tempo é para isto, não é para mais nada, quer dizer... No fundo é tal radicalidade que não é fácil, porque eu vejo nós corremos de um lado para o outro, mas, quer dizer, mas a verdade é esta, quer dizer, isto é que é de facto. Portanto, o padre está disponível ter tempo, porque pronto, também tem outras coisas para fazer, mas isto é prioritário. Isto era o que há pouco dizíamos, a tal a forma de se santificar, não é? Eu lia as palavras são mais cerejas. Eu li há poucos dias um apontamento que se calhar há anos retirei, e isto certamente que está em sentido figurado, e então dizia mais ou menos o seguinte: um sacerdote numa paróquia gostava muito de fazer retiros e de pregar. Quer dizer, isto é bom. Mas depois dizia, mas este sacerdote ficou muitos anos no purgatório, porque ao fazer isto ele abandonava os serviços da paróquia. Lá está, quer dizer, cada um dentro da sua vocação, não é? Tem que se santificar, tanto com o que tem, sem estar preocupado, se calhar com deixar estes para ir a outro, não é? Portanto, nós estamos aqui em Portugal. E pronto, podemos viver preocupados com o que se passa nos outros países, mas não temos que lá ir, temos que fazer o nosso trabalho onde estamos inseridos. Concorda? Plenamente. Só que depois temos que ver precisamente, e é interessante que o Sr. Albino, quando em 17 de janeiro de 2007 foi presidir à Eucaristia, da abertura desse que chamou Centro de Espiritualidade de Santiago, na Igreja de Santiago, na Praça do Comércio, ele realmente dizia que às vezes na homilia, na Eucaristia, que às vezes há um pouco a noção de que o padre diocesano, como é o meu caso, tem que ser pároco ou ligado só aos serviços administrativos diocesanos que são precisos. Ele dizia precisamente que o padre diocesano não tem que ser só pároco. Há muitas outras realidades que pode ser chamado a exercer o seu ministério do presbiterado, estando noutras funções, e ele referia-se precisamente ao facto de eu ir ali para a Igreja de São Tiago, onde passei durante 4 anos, passava diariamente 8, 9, 10, 11 horas a estar lá com com gosto a ouvir as pessoas, e a presidente dizia é que o ministério do padre diocesano é muito abrangente. Agora, o importante é isso: no diálogo com o meu bispo, no diálogo com a igreja a que sirvo e a que pertenço, o bispo verá o que é mais necessário para o exercício. Agora, o importante é isso: é que não podemos deixar de fazer aquilo que nos está à nossa responsabilidade para ir à procura daquilo que mais nos agrada. Isso, lá está, como os pais, quando às vezes desejariam dormir uma noite tranquila, mas tem o bebé e tem que estar ali ao serviço, ou estão no emprego que não agrada, mas têm que o exercer porque precisam do sustento económico. Aquela esta realidade, não é? A todos os níveis. E é o modo como nós aderimos a estas coisas, sem nos deixarmos abafar por elas, mas sendo, onde quer que estejamos, exercendo as coisas com gosto e o melhor que somos capazes, é que verdadeiramente somos cristãos, seguimos aquele que nos anima pela ação do Espírito, que é Jesus Cristo, para melhor nos identificarmos com Ele. Isso é muito importante, embora creio eu que não será fácil de fazer, porque pronto, nós temos uma tendência para... Eu estou a falar por mim, para apanhar e às vezes deixar... portanto, mas pronto, há pouco falou também do Centro Espiritual de Santiago, creio que é lá embaixo onde está o Santíssimo Exposto, das 8 da manhã às 8 da noite. Às 8 da noite. Ele abriu, como eu disse há pouquinho, 17 de janeiro de 2007... Já na altura havia diariamente um espaço de exposição e adoração do Santíssimo, mas era fundamentalmente um local onde eu estava de segunda a sexta para atender as pessoas que viessem ali. Depois, com outros serviços que o Sr. Dom Albino, mas também o Sr. Dom Virgílio, me foi pedindo, não consegui estar tão presente. Depois, a partir do Dom Virgílio e com o Padre Jorge Santos, começou a saber que seria importante criar na Diocese um espaço de adoração do Santíssimo, que eu tenho a esperança que não seja só às 12 horas, mas que futuramente passe para as 24 horas, e avançou-se o Sr. Virgílio pela simplicidade da Igreja de São Tiago, achou que era o local mais propício cá na cidade para avançarmos com este serviço diocesano, porque embora esteja aqui revolucionado na Diocese, o Sr. Virgílio pretende que seja um serviço diocesano. E agora, a partir de outubro, irei também ainda estar mais ligado para ver se dinamizamos mais que a adoração, que era até a minha presença, mais há algum tempo do que aquilo que tenho estado nestes dois últimos anos, fundamentalmente, ou três, porque em 2011, quando venci a Dom Virgílio, houve ali 11 meses que estive também ligado aqui a quatro paróquias ao norte da cidade, e exigiam tempo, e não, como não se consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, há opções que se têm, como dizia há pouquinho o Armando, claro que não temos coisas em mãos, e eu quando deixei essas comunidades, aliás logo quando entrei, lhes disse que seria possivelmente por tempo breve, e quando saí é que disse que elas tinham direito a serem melhor servidas do que ao serviço que eu estava a dar, aquelas quatro paróquias, Torre Vilela, Brasfemos, São Zé e Botão, porque eu passava pouco tempo nas paróquias para estar com as pessoas. Sr. Padre Pascoal, eu creio que esta, portanto, a Igreja de Santiago, de que estamos a falar, e com o Santíssimo, de facto, aquelas 12 horas, certamente que isto vai fazer muitíssimo bem à Diocese, e não só à Diocese. Aqui temos ali algo parecido com isto. Jesus não precisa da nossa adoração, porque no céu está continuamente a ser adorado. No entanto, foi na Terra também que ele sofreu. E como tal, nós temos a obrigação de desagravar, portanto, sendo ele quem é, e sofrendo o que sofreu por nós, portanto, no fundo, estes atos de adoração mais não são do que, portanto, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento para com ele, não sei. Mas para com ele, pelo que ele fez acontecer na Terra, pelo que ele continua a fazer e fez desde sempre. Porque nós, para nós, caminhamos no tempo, e hoje até vai sendo um pouquinho mais do que era antigamente, não é? Muitas pessoas chegam perto dos 100 e ultrapassam os 100 anos, mas isso não é nada diante deste projeto eterno de amor em que nós existimos desde sempre, e por isso para sempre. E este espaço de adoração, claro que Deus não precisa. Ainda hoje, na Eucaristia, aqui no Carmelo, presidi, rezei o prefácio 4, em que diz precisamente que Deus, não precisando dos nossos louvores, eles alcançam-nos a graça da salvação. E a adoração que fazemos, e a oração que fazemos todos os dias, em participação na Eucaristia, a celebração de qualquer outro sacramento, como a reconciliação, não é que Deus precise. Eu é que preciso de tudo isto para me abrir mais àquilo que Deus me convida a ser. E a adoração que fazemos, e os pedidos que fazemos, não é para que Deus nos dê. Eu costumo dizer, Deus só dá uma coisa, que é dar-se a Ele, que é o Senhor todas as coisas. E se nós nos abrirmos ao que Ele nos dá, e lá está aí Jesus, nos anos em que viveu, e os evangelistas aí, graças a Deus, nos dão muito esse testemunho, Ele se afastava também para estar com o Pai. E era o Filho de Deus. Mas foi fazendo esse caminho de descoberta no silêncio. E diz-nos até São Lucas e nas ocasiões que Ele passou a noite em vigília. Portanto, claro, Deus não precisa nada que a gente o adore, que a gente... E desculpai, não quero magoar os ouvidos de ninguém, não precisa que a gente vá à missa, não precisa nada disso. Agora, nós é que fizemos tudo isso para sermos homens e mulheres autênticos e a sério. Porque sem esta relação profunda com Deus, nós vegetamos, como infelizmente tantas pessoas a nível social, mundial e também em Portugal, no fundo vão vegetando, fazendo muitas coisas, mas não vivem em pleno. Leva Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Fernando Simões Pascoal, capelão do Carmelo da Santa Teresa, de Santa Teresa em Coimbra, diretor do Centro de Espiritualidade de São Tiago, assistente da Caritas Christi, assistente do Instituto Escolar da Sagrada Família e assistente do CPM na Diocese de Coimbra. Procuraremos falar, se o tempo nos permitir, porque ele vai passando, vai andando, também da irmã Lúcia, do Carmelo de Coimbra, onde fez clausura durante vários anos. Sr. Padre Pascoal, há bocadinho, enquanto falava, eu aqui escrevi mais uma frase do Senhor, e passou a noite em vigília. Enquanto falava, ocorreu-me que o atual Papa, o Papa Francisco, num determinado dia, não sei se... Eu tive acesso a isto. Dizia que lá na Argentina um pai e uma mãe tinham uma criança que estava, pronto, praticamente condenada. Os médicos disseram, prepararam, disseram, olha, portanto, não há dúvida nenhuma, vocês vão-se preparando porque, pronto, isto é uma questão de horas. E aquele pai que trabalhava desanimado, mas ao mesmo tempo cheio de força, enquanto a mãe acompanhava a filha no hospital, naquelas horas derradeiras, aquele pai, depois do trabalho, meteu-se, um bocadinho antes do trabalho, não posso precisar, meteu-se num autocarro, fez cerca de 70 ou 80 quilómetros de autocarro, foi para um santuário, que eu já não recordo naquela altura, sim, eu li, foi para um santuário e ficou. E quando chegou ao santuário, o santuário estava fechado. E ele ficou à porta daquele santuário, do lado de fora, das grades, toda a noite, tanto a rezar, por aquela filha que estava na iminência de se perder. E pronto, e de manhã, pela manhã, portanto, passou toda a noite nisto, apanhou outra vez o autocarro, fez mais de 30 km e foi para casa. E quando chegou a casa, pensava, pronto, que a filha já teria acabado, perguntou. E a mulher disse-lhe, não, ela está muito bem. E de facto, salvou-se. Portanto, isto é para dizer, está tudo nas mãos de Deus. Nós é que por vezes não confiamos. E outras vezes também, se calhar, rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, e queremos que logo as coisas aconteçam. Quer dizer, aquele pai ficou uma noite ali ao frio, de lá de fora, mas quer dizer, cheio de confiança. Quer dizer, e eu acho que isto é necessário, porque Deus conserta-nos, modifica até, se calhar, muitas das coisas que são previstas, pronto, a favor de nós. Pronto, isto é bonito, isto é bonito, pronto, aliás, é um pouco a sequência que eu dizia há pouco, quer dizer, eu peço a Santa Teresinha e ela tem feito este favor, pronto, porque isto aparece nos problemas de toda a ordem, efetivo, a nossa vida, pronto, é assim, enquanto cantarmos, isto não vale lágrimas, portanto não vale a pena estarmos a pensar, com Jesus foi assim, e ele próprio disse, pronto, pega na cruz e segue-me. Portanto, isto não vale a pena a gente estar a pensar que vai ser diferente, porque uns têm uma cruz de uma forma, outros têm de outra, outros têm a doença, outros têm outro problema, mas quer dizer, isto está com todos. Agora, o ideal é que de facto, pronto, a gente reconheça que está tudo nas mãos de Deus, e ele, se quiser, pode, faz tudo. Esta é que é a grande questão, sabe, e de Deus, porque a própria cruz não nos vem de Deus, é ele que a leva connosco. E há este aspecto que focou desse episódio. Se formos ver o Evangelho, quando Jesus faz os milagres, o que é que acontece? A tua fé te salvou. Homem de grande fé, mulher de grande fé. E este lá está, esse testemunho que acabou de dizer, não é? Desse argentino, o homem que confiou. E, porque no fundo, a fé é que move o mundo. E nós vemos que se houvesse uma atitude mais profunda de fé, quer a nível eclesial, quer até a nível mundial, não existiam as guerras, dificuldades, problemas que nós vamos vendo, que acabam de um lado, mas que aparecem no outro e que surgem. Tudo isto é fruto, como sabemos, de que aquilo que move as pessoas muitas vezes não é a fé e o amor, mas é o desejo de ter isto ou aquilo, e pode ser a nível económico, ou prestígio social, ou prestígio político, ou às vezes prestígios em que lá está, que é o tal vegetar que eu dizia há uns momentitos atrás. Sr. Padre Pascoal, alguém afirmou que a vocação é uma luz que se acende e que essa luz exige cuidados e alguns sacrifícios. Certamente que está de acordo comigo, e eu, quando levanto esta questão, não estou a pensar propriamente só nos sacerdotes, mas também estou a pensar nos leigos. Portanto, o matrimónio, e havíamos de falar disso, que o senhor é o assistente do CPM na Diocese de Coimbra. Portanto, a vida de casado é uma vocação, portanto, o matrimónio é uma vocação. E também exige alguns cuidados. Muitas vezes as pessoas também não os têm. E agora aqui refiro a todas as pessoas. É pena quando, de facto, pronto, se calhar havia de haver mais um pouco de cuidado e a pessoa se desleixa e deixa andar. E pois, isto é assim mesmo. Quer dizer, um desleixo puxa o outro, e um desleixo e outro puxa o outro. E muitas vezes quando a gente pensa que tem as coisas, já não as tem. E agora já estou outra vez na Bíblia, porque quem muito se dá, como é que é? A quem muito se dá, como é que é? Muito se exige. Muito se exige. Muito se pede. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe é tirado. Isto podemos de facto, nós, virá-lo para vários campos, podemos virá-lo para várias pessoas, mas é um pouco isto, não é? Sabe aqui, Armando, a grande questão, como parece, todos os níveis, as dificuldades não vêm das vocações, das situações. Vêm muitas vezes que nós não somos ensinados a ser pessoas. Nós estudamos para ser enfermeiro, médico, neste caso para ser, não para ser padre, mas para ter um curso de cirurgia, mas nunca nos ensinam a ser pessoas. E muitas vezes os grandes problemas, as grandes dificuldades vêm porque, seja a nível da vida matrimonial, seja a nível da vida consagrada, seja a nível da vida ministerial dos padres, dos cesanos, seja a outros níveis, muitas vezes não temos homens e mulheres. E por isso, no meio das dificuldades e dos problemas relacionais, a nível familiar, a nível profissional, as pessoas não se conseguem situar bem e deixam-se envolver nas dificuldades e nos problemas. Os dificuldades e problemas muitas vezes abafam aquilo que a pessoa é. Na vida relacional, em vez de vivermos uma relação harmoniosa, de unidade e de comunhão, vivemos muitas vezes em conflito, e não é porque não queremos bem, é que não nos ensinam a estarmos bem situados na vida que recebemos de Deus, naquilo que verdadeiramente nós somos como homens e mulheres, porque todo homem e toda a mulher, e aqui não é só até para nós cristãos, todo homem e mulher é convidado a ser à imagem de Jesus. O que temos é que aprender a ser homens e mulheres em pleno, para que depois toda a dimensão divina também aconteça em nós, porque não há um crescimento humano e um crescimento espiritual. O nosso crescimento faz-se num todo. E se formos, às vezes costumo dizer, e com uma amiga que eu ouço muitas vezes essa expressão, que ela diz, não, nós não nos temos que divinizar, temos que nos humanizar. E então, se formos homens e mulheres, seremos verdadeiramente santos. Porque não há outro caminho de santidade que não seja vivermos em pleno toda a riqueza da vida que levamos dentro de nós. Sr. Padre Pascoal, pronto, nós temos que acabar aqui com estes assuntos da vocação, que já nos levam, já nos levam o programa praticamente todo, mas eu vou colocar uma última questão em relação à vocação para entrarmos noutro assunto, porque quando não, acabamos por não falar de mais nada que não seja da vocação. Creio que no princípio deste programa o Sr. Padre Pascoal disse que tinha 19 anos ou por aí assim, quando de facto se comprometeu com isso. Agora sim, agora podes confiar em mim. E portanto, isto para mim é uma vocação, vou chamar tardia, não sei se é o termo correto, se não. Nem é essa designação. e vou transpor isto para o atual Papa, o Papa Francisco, também era um estudante, creio que de engenharia, e portanto, enquanto estava num determinado dia, ele portanto, decidiu, os colegas decidiram ir para uma festa. E, entretanto, ele pronto, acabou por, antes de ir para a festa, passar por uma igreja. E teve um sacerdote que o acolheu. Isto é bonito, não é? porque podia, pronto, andar ocupado com outra coisa e, ou não se aperceber ou estar no outro lado, mas, quer dizer, mas Deus está próximo, encaminha tudo, não? Eu acho que se nós virmos, tivermos um livro de fé, tudo está feito. Quer dizer, eu vejo no meu dia a dia às vezes tanta preocupação e as coisas saem tão bem, quer dizer, Deus está sempre ao nosso lado e nós às vezes temos uma preocupação, e agora como é que vou conciliar estas duas coisas que são importantes, e Deus faz, quer dizer, que pena que a gente viva às vezes tão obcecado, quer dizer, e pronto, e foi assim, o Papa Francisco foi à igreja e logo encontrou aquele sacerdote que o acolheu, que até decidiu confessar-se, e quando veio da confissão ele disse: vou ser padre. Portanto, está ali a vocação dele. Isto é bonito, não é? Este acolhimento. O acolhimento é a base de tudo, não é? Porque se não há acolhimento, a pessoa vive muito do acolhimento, porque o acolhimento faz parte da comunicação. E para haver uma verdadeira comunicação, tem que haver este acolhimento. E nós, como cristãos, e nós, como padres, precisamos de saber acolher, nos treinarmos no acolhimento, porque nunca está pleno este processo de aprendizagem e acolher o outro. E penso que aí temos um testemunho imenso em duas mulheres que sabem acolher de modo extraordinário, que é Maria e Isabel, a mãe de João Batista, naquele encontro da visitação. O acolhimento que temos que fazer uns com os outros tem que ser pelo que levamos dentro, mais dentro de nós próprios, e não pela roupagem exterior, que infelizmente às vezes ficamos por aí. E depois ficamos os rótulos, os juízos, e às vezes até, desculpe o termo, que não é, os salamaleques que às vezes fazemos, que desfiguram tudo. O acolhimento é feito por dentro, e aí toda a pessoa é igual. Toda a pessoa é infinitamente amada, e como o irmão dizia logo no início, é este Deus que é grande, mas que é presente, e de tal maneira presente que quer habitar em nós. Faz de nós o verdadeiro santuário, é o homem e a mulher que caminham, é aí que a Trindade quer habitar. Olha-me nos olhos, vem aprender tudo o que eu sei. O percurso de vida, fui vagabundo, também já fui rei. Gosta de mim, princípio em fim. Eu sei que eu sou assim, não vou mudar. Está tudo no meu olhar. Segredos por revelar. Tu sabes que és igual a mim. No gesto, no toque estás mais perto. Minha mão vê os caminhos que percorri, escolhe a direção, segue em frente, estou mesmo aqui. Gosta de mim pelo princípio em fim. Eu sei que eu sou. No toque estás mais. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o seu padre Fernando Simões Pascoal, capelão do Carmelo da Santa Teresa em Coimbra, diretor do Centro de Espiritualidade de São Tiago, assistente da Caritas Christi, assistente do Instituto Escolar de Sagrada da Família e assistente do CPM da Diocese de Coimbra. Gostávamos de falar de todos estes trabalhos que faz e que certamente não lhe vão deixar um minuto livre. Dissemos, inclusive, que gostávamos de falar da Irmã Lúcia, até porque estamos a gravar este programa no Carmelo, em Coimbra, mas a verdade é que nós entramos na parte final do nosso programa, o tempo já não é tão grande quanto os outros, aliás, já temos muito pouco tempo, mas pronto, pode ser que depois, um outro dia, o seu padre Fernando Pascoal nos conceda mais uns minutos e que possamos, de facto, continuar este trabalho. Sr. Fernando Pascoal, neste pouco tempo que nos falta, vamos aproveitar o mais que pudermos, não é? Mas pronto, é assim. Aos 19 anos, agora já não quero falar da vocação. Aos 19 anos, portanto, decidiu ir para o seminário. Como é que a família reagiu nessa altura? Eu, quando senti e tive essa experiência de Deus, eu não pensava ir para o seminário logo. Eu pensava terminar o curso e só no fim do curso é que ia para o seminário. Mas, entretanto, Deus, como conjuga bem as coisas, uma semana eu entrei no seminário, como disse há pouquinho, 5 de outubro de 82, e só no dia 27 de setembro, portanto, uma semana antes, entrei numa terça e foi na segunda da semana anterior. É que, por acaso, no fim do jantar, numa conversa com a minha mãe, eu nunca havia comentado em casa, nem com os meus pais, nem com a minha irmã ou com o meu cunhado, mas numa conversa que tivemos, a minha mãe me perguntou: mas tu queres ser padre? Eu não lhe pude dizer que não, devido à conversa que estávamos a ter. E de início, sei que não foi fácil para os meus pais, mas eu tenho a graça de ter uma família que nunca, nem a mim, a minha irmã, nunca nos influenciaram nesse sentido das escolhas que fomos fazendo. E quando, isto foi na segunda, depois só no sábado seguinte, é que eu falei com o meu pai, e quando eu lhe dizia, ele muito emocionado, com as lágrimas a caírem pelas faces, ele me dizia: sabes que eu e a tua mãe não pensámos isso para ti? Mas depois recordou-me um acontecimento que eu tenho esquecido no meu inconsciente, que nunca o lembrei e tenho uma boa memória. E o meu pai disse: quando tinhas 12 anos, disseste-me para ir para o seminário. Eu disse que eras muito novo, para continuares a estudar, e depois, mais tarde, veríamos. E tu verias se era esse o caminho. Agora, com esta idade, a tua irmã já estava casada, nós como não pensávamos nisso, mas se é isso que te faz feliz, o que eu e a tua mãe queremos é que tu sejas feliz. Aos 12 anos já lá andava a seminar. Sim, mas é interessante que eu não tenho consciência de nenhuma disso. Mas o meu pai, e eu acredito firmemente no meu pai, que me disse isso, não é, naquele dia, estava lá está. Mas a semente foi estando, eu fui procurando calá-la, como disse, de diferentes maneiras, e depois manifestou-se a graça de Deus, e sempre tenho tido o apoio muitíssimo grande dos meus pais. Eu, durante 2 anos, quando saí da paróquia de Santa Cruz, em 2006, estive a viver em casa, porque meus pais moram aqui muito perto, durante 2 anos, e vivi com todo o gosto. Depois, então, fui viver ali para Cernache, numa experiência ligada ao pré-seminário. Mas todas as semanas eu vou a casa, porque a minha irmã, desde o dia 30 de junho de 88, quando eu deixei o seminário como seminarista, é ela que me trata da roupa, e então a casa da minha irmã é ao lado dos meus pais, e assim todas as semanas, pelo menos, nem que seja uma horita, eu lá vou para trocar de roupa, comer qualquer coisa e vivo. Vai dar uma relação muito próxima com os meus pais, com a minha irmã, com o meu cunhado, com os meus 2 sobrinhos. Temos uma relação muito próxima, sinto muito acompanhado por eles, e sinto-os, tanto os meus pais, mas até mais a minha irmã, muito implicada também no meu ministério, na minha educação, no meu ser padre, sinto-me muito implicado. E reconhecidos por ter ido para onde foi. Mas faça é o que eles querem, é o que eu esteja bem, como eu esteja, procuro também animá-los um pouco a eles, sim, sim, estar presente. Claro que também já vão ter alguns limites, os meus pais, mas procuro estar presente o que posso. Eu creio também que isso é uma felicidade para, para a família, não é? Portanto, os meus pais têm feito caminho, a minha irmã, o meu cunhado não tem esta experiência de fé, mas vai-nos acompanhando também e está bem próximo e somos como, como irmãos. No início éramos muito próximos desde o tempo ainda do namoro dele com a minha irmã. Depois, quando foi minha entrada para o seminário, para ele foi muito difícil e houve até a nível da nossa relação um grande corte. Mas depois, já no meu quinto ano, as coisas começaram e agora somos muito próximos, muito irmãos, mesmo com o meu cunhado. Sr. Padre Fernando Pascoal, não temos mais que um minuto. Pronto, resta-nos a esperança que depois, outro dia, nos conceda mais uns minutos. Entretanto, neste minuto que nos falta, os amigos com quem convivia, como é que reagiram? Não mais que um minuto. Vários tipos de reação. Surpresa, em primeiro lugar. Depois, por outro lado, também muito apoio. Mantenho relação com o amigo. Foi uma das razões que me levou precisamente ao seminário e disse: era querer aprofundar a minha relação com Deus, conhecer mais Jesus Cristo e se calhar Jesus para partilhar com os meus amigos o gosto de ser quem era na relação com Jesus. Isso, de facto, tem sido recompensado a 100%, como diz Jesus no Evangelho. Mas mantenho ainda hoje, muito próximo de alguns dos meus colegas no secundário e depois na universidade. Presente até às vezes em casamentos, em batizados, de filhos, isso tem acontecido. Pronto, e o nosso tempo chegou ao fim e ficamos por aqui então. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.